de viver. Eu sei que o furacão que o mundo inteiro tem atravessado foi muito forte. Muitos que começaram o ano não vão poder terminar conosco, infelizmente. Muita gente que estava com você hoje não está mais. E tudo o que aconteceu esse ano tem trazido tantas perguntas na mente de tantas pessoas. Mas eu quero te dizer, você já parou para pensar por que tudo se abalou e você ficou? Se você ficou, é porque a tua história ainda não acabou. O céu está te sustentando. Aleluia. Seja abraçado pelo Paracletos de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passar, como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, nem um porquê, nem eu sei. Yeah.